quero comprar sua vaca e tenho como pagar. Quero comprar sua vaca e tenho como pagar. Quero saber se essa vaca dá leite ou não dá. Quero saber se essa vaca dá leite ou não dá. Quero comprar sua vaca e tenho como pagar. Quero comprar sua vaca. Gostoso, isso é maravilhoso e eu quero provar.